Panorama Agrícola para 30 de novembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 30 de novembro de 2012. Noite de lua cheia no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. Na dica de hoje você confere uma dica sobre cultivo protegido. E no boletim do Santa Catarina Rural, o desafio de capacitar o jovem rural aqui em Santa Catarina. Você liga 483665-5359 ou envia e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participa aqui do nosso programa. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. No programa de hoje você confere também novas regras da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para rotulagem de alimentos. Uma dica que pode mudar o seu dia. O cultivo protegido de videiras pode aumentar em 100% a sua produtividade e reduzir mais da metade da aplicação de defensivos agrícolas. Peça informações no escritório da IPAGRE do seu município. É hora das notícias. A Embrapa Uva e Vinho está lançando hoje a BRS Vitória em Marialva, no Paraná, a primeira cultivar de uvas sem semente aqui no Brasil e tolerante ao míldio. Característica que vai garantir uma produção mais sustentável pela redução de aplicações de fungicidas. Preta com sabor a framboesado, ela já foi testada nas regiões de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e também no Vale do Rio São Francisco. É vigorosa, com ciclo precoce e elevada produtividade, entre 25 e 30 toneladas por hectare. Capinzal e Abelardo Luz receberam recentemente bibliotecas rurais do programa Arca das Letras, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cada nova biblioteca tem acervo com mais de 200 livros, que vão desde literatura infantil a livros técnicos, adquiridos por meio de doações feitas pela FURB e pela Universidade Federal de Santa Catarina. O programa Arca das Letras contribui para o desenvolvimento humano do novo espaço rural brasileiro, tornando-o mais atraente economicamente e culturalmente. A chegada das bibliotecas rurais nessas comunidades de Capinzal e Abelardo Luz vai proporcionar a melhoria da educação no campo e ampliar os índices de leitura na população rural. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Jovens rurais de Santa Catarina, das regiões de Rio do Sul e Tubarão, começaram a ser capacitados esse ano pelo Santa Catarina Rural, programa de Estado que tem a IPAGRE como uma das principais executoras. Esse curso de formação e capacitação de jovens visa a sucessão na propriedade. Quem fala sobre esse assunto aqui no boletim do SC Rural é o diretor de extensão da IPAGRE, Dietmar Zimmer. Bom, o trabalho com jovens ele é um desafio. É um desafio por conta das necessidades que eles têm para poder desenvolver os seus projetos de vida. O meio rural, a agricultura, ela vem evoluindo numa velocidade fantástica, assim como todos os setores da economia. E isso está trazendo, na verdade, uma demanda de conhecimento muito grande dos jovens. E o sistema formal de educação, ele não consegue dar conta de todas essas necessidades. Então, porque além de formar o jovem como cidadão, que é o que a educação preconiza, ele precisa de conhecimentos afetos à atividade que ele desenvolve. Então, essa proposta, ela justamente vem nesse sentido, né? Nós temos aí hoje a IPAGRE, com todos os parceiros que são necessários para que esse projeto tenha sucesso, ela preconiza o aprimoramento de algumas habilidades das pessoas, né? A capacidade de liderança, a capacidade de gestão. Hoje talvez a gestão seja o ponto mais crítico de todo o processo, porque nós encontramos agricultores bem-sucedidos numa comunidade e mal-sucedidos. E a diferença disso muitas vezes não são as condições e as oportunidades, está na capacidade de gestão dessas pessoas. O conhecimento tecnológico, quer dizer, se o jovem ele é um produtor, se esse agricultor, se esse jovem se transformar num produtor de frutas, de hortaliças, de grãos, de pecuária, ele precisa conhecer a tecnologia com que ele vai trabalhar. As questões de mercado, a organização e cada vez mais dominar minimamente informações básicas relativas à questão ambiental, né? A preservação do meio ambiente, o respeito à própria legislação que aí está, que é um pré-requisito para você estar no mercado. A questão tributária, a questão previdenciária, enfim, uma série de aspectos. Então, o caminhar desse jovem nesse processo de formação, nós não temos dúvida nenhuma, nós vamos ter uma pessoa, um cidadão brasileiro muito melhor preparado, né? Um agricultor com capacidade de poder enfrentar os desafios que a agricultura exige, e se ele assim desejar, né, que ele possa realmente fazer da agricultura, da atividade agrícola, um seu projeto de futuro. Né, que ele veja ali o futuro dele, da sua família, que ele possa sonhar com a agricultura, sendo esse o seu caminho para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. O diretor de Extensão Rural da Ipagre, Dietmar Zimmert, foi entrevistado por Silvano Breda, que também ouviu a jovem rural de Santa Terezinha, Jonanda Ansolim. Ah, para administrar melhor a propriedade, com isso a gente vai ter diversificação de culturas, agregar novos valores através da agricultura familiar. Acha que, vamos dizer, pode melhorar a vida se profissionalizando? Com certeza, que daí a gente vai saber como fazer as coisas melhor e poder deixar do fumo, que onde a minha região é mais fumo, e fazer novas coisas, né? Ah, lá tem milho, tem verduras, tem pepino, tem leite, tem várias coisas, né? Dá para trabalhar. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista, reportagem de Silvano Breda com Dietmar Zimmert e Jonanda Ansolim sobre os jovens rurais. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras para o uso de termos light, baixo, rico e não contém nos rótulos de alimentos. Chamados tecnicamente de alegações nutricionais, tratam-se de informações para descrever o nível, absoluto ou relativo, de determinados nutrientes ou valor energético dos alimentos. A partir de agora, a palavra light, por exemplo, só vai poder ser utilizada se o produto tiver algum nutriente com valor reduzido em relação à versão convencional ao alimento de referência. O termo era permitido tanto em alimentos com redução de algum nutriente, quanto naqueles com baixo teor de algum nutriente, sem comparar com os produtos de referência. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os consumidores e os profissionais de saúde encontravam certa dificuldade em reconhecer as diferenças entre os produtos com a indicação light. Em relação aos termos fonte de proteína e alto teor de proteínas, foram estipulados critérios para quantidade e qualidade mínimas. A ideia é coibir o uso de informações de forma enganosa. As empresas têm até o dia 1º de janeiro de 2014 para adequar os seus rótulos. Com a nova resolução da Anvisa, o Brasil passa a ter os mesmos regulamentos técnicos de rotulagem nutricional do Mercosul, o que facilita a livre circulação dos alimentos entre os países aqui do mercado do Cone Sul, segundo informações da Agência Brasil. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.